2000 e alguma coisa. A intenção aqui é progresso. Problema todo mundo tem, mas aí sempre vinhado na vitória. Sempre, sabe por quê? São pensamentos que chegam, vão, vem. Flechas passam pela mente na lembrança. Alguém observa a fila, hora de pico e sampa. É uma, duas, só na terceira fui sentado. Lotação, busão, trincada ou no seu aperto. A condução é cara, bota a culpa no governo. O mínimo não aumenta, vai quebrar. Cadê orçamento pra saúde melhorar? É aquilo de sempre, quando isso vai mudar? Para de se espelhar em pessoas. Time está...